I got $700. Don't you mess with me, but you know I'm down. Everybody knows I'm down. Yeah, you know the hoochie coochie man. Olá, muito boa noite a todos os ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa Odisseias, este programa semanal que faz viajar por momentos, estilos musicais, autores, compositores, todos os demais que nos fazem durante uma hora sonhar sobre algo mundo, sobre algo diferente. Esta semana vamos viajar para bem longe, para o mundo de um género musical, para o mundo de blues. Encontramos-nos na encruzilhada para ouvir mais este som. Até já. Never knew what I was missing. Oh, your love, pretty baby, that I got in store for you. Oh, your love, pretty baby, that I got in store for you. I love you, pretty baby. Well, I say you love me too. Procurei-te por detrás dos montes, onde as amendoeiras também são flor, determinado para estar a teu lado, surpresa. Encontrei-te, transmontana como amêndoa, fruto de intensa procura do interior. Agora está gravado em mim a calor, foz do sabor, revite com fulgor, Mon corvo, mon cœur e carviçais, viver sem ti jamais. This is all about a rocking chair I bought over in Murfreesboro. You want nothing special, but it kind of fit me. Well, here we go. É verdade, o que é que gostaria você de ouvir neste programa Odisseias? O Odisseias fica à espera do seu feedback. Pelo e-mail programaodisseias@gmail.com. Programaodisseias@gmail.com. É muito bom receber a sua opinião, o seu feedback. Someday. estivemos ao som do mítico B.B. King, grande intérprete de blues. Love, love above. Now it's time to take me in love. Mas afinal, o que é que são os blues? Blues é uma forma musical vocal e ou instrumental que se fundamenta no uso de notas tocadas ou cantadas numa frequência baixa, com fins expressivos, evitando notas na escala maior, utilizando sempre uma estrutura repetitiva. Nos Estados Unidos surgiu a partir dos cantos de fé religiosa, chamadas espirituais, e de outras formas similares, como os cânticos, gritos e canções de trabalho, cantadas pelas comunidades dos escravos libertos, com forte raiz estilística na África Ocidental. As suas letras muitas vezes incluíam subtis sugestões ou protestos contra a escravidão e ou formas de escapar dela. Os blues têm exercido uma grande influência na música popular ocidental, definindo e influenciando o surgimento da maioria dos estilos musicais, como o jazz, rhythm and blues, rock and roll e music country, além da ska, rocksteady and soul music, e também influenciando a música pop convencional e até mesmo a música clássica moderna. Just come late.

better let the good time roll, baby. Oh, let's get it on, mama. And I don't care if you're old. Get yourself together, let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you want to have a ball, you gotta go and spend some cash. And let the good time roll, baby. Get yourself together and let the good time go. Hey, hey, hey, in town. Got a dollar and a quarter and I'm just running the clown now. Don't let nobody play me cheap. I've got a 50 cents more than I am gonna keep. I'm gonna take the time to roll. Oh, baby. Oh, baby. And I don't care if you're old. Get yourself together, let the good time roll. No matter whether, rainy weather, if you wanna have a ball, you gotta get yourself together. Oh, get yourself under control. Oh. Yeah. Oh. Odisseias viajou assim hoje até aos blues. Barbed wire. I got a cobra snake for a necktie. A brand new house along the roadside, and it's a made out of rattlesnake hide. Got a brand new gin that baby built on top, and it's a made out of human skull. Come on, take a little walk with me, baby, and tell me who do you love? Who do you love? Now lying down, here's a rattlesnake whip. Take it easy, baby, don't you give me no lip. Who do you love? Love. I got a tombstone and a graveyard mine. I'm just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Yeah, who do you love? Oh, who do you by my hand, she said, lonesome George, you don't understand. Who do you love? The night was dark and the sky was blue. Down the aisle where I swag and flew. Hit a bump and somebody scream. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Yeah, who do you love? Oh, who do you love? graveyard man. Just 22, baby, I don't mind dying. Snakeskin shoes, baby, put them on your feet. Got the good time music with the boat in the beat. Yeah, who do you love? Who do you love? I walk 47 miles of barbed wire. I got a cobra snake for a necktie. A brand new house out on the roadside. And it's a man at a rattlesnake hide. I got a brand new thing that mama bit on top. And it's a man out of human skull. Come on, take a little walk with me, child. Tell me, who do you love? Yeah, who do you love? Who do you com João Marques.